Não há portas fechadas quando se tem Deus. Lá de cima ele olha pra cada filho seu. Caminhando com ele não temo mal algum. Nessa guerra diária eu sou só mais um. Ou melhor, sou um a mais nessa guerra constante. Lutar de classe é foda, periga adiante. O inimigo tá se armando e destruindo vidas. Nosso papel é alertar a periferia, alertar os moleque, fica longe da 9, das 380, do 8ão e da Glock. Fica longe dos polícia, longe dos fardados. Malandragem pra nós é ser considerado. Vou confessar pra ti, não me sinto orgulhoso, porque a cada 23 minutos jovem negro é morto. A cada 2 horas um feminicídio, mais uma mulher morta pelo marido. Só crueldade no país das maravilhas, onde milhares de crianças se prostituem por dia. Aqui o capitão do mato tá caçando negros, dando tapa na cara, humilhando de todo jeito. O diálogo aqui fica em segundo plano. Aqui não temos direito e nem direitos humanos. Pra lutar contra o sistema, não conte com a sorte. Te dou o papo direto do vale da sombra da morte. Vocês querem paz com guerra, eu quero sair dela. O argumento é pesado, guerreiro no amarela. Vocês querem paz com guerra, eu quero sair dela. O argumento é pesado, guerreiro no amarela. Vocês querem paz com guerra, eu quero sair dela. O argumento é pesado, guerreiro no amarela. Vocês querem paz com guerra, eu quero é sair dela. O argumento é pesado, guerreiro no amarela. Pra além da quebrada, meu passa não tem retorno. Ou você é um homem vivo, ou você é um homem morto. Porque a modalidade agora é ser bandido. Vi muitos entrar no crime, pensando em ser temido. Só que eles não percebem a tal fatalidade, que pra entrar no crime só tem uma passagem. Mas pra escolher existe duas opções. Ou é trancado numa cela, ou é trancado num caixão. Avisa lá, nem tudo é só dinheiro. Avisa lá, avisa lá, arma de fogo não é respeito. Mas eu sinto até medo de andar nessas ruas à noite. Quem deve paga, o preço é alto, aposta a sorte. Pois a cobra já tá pronta pra dar o bote. Esse mundo é cruel, amargo é o fel e sobrevive quem é forte. O dia de caça, o caçador que faz o corte. Mas se a presa revida é inimigo e não tem vez nem pra coiote. Eu peço a Deus todo dia, mais um dia acordei, tô tão feliz, eu acho que vou até sorrir, vou até sorrir. O mundo é louco, todo dia um sufoco. Só quero que a pilotragem vá pra bem longe daqui, longe daqui. Então veja bem quem você bota do teu lado. Eu sei, inimigo é mato querendo te ver cair. Argumento é pesado, HDR tá do lado só pra falar pra vocês que sofrimento não tem fim. Vocês querem paz com guerra, eu quero sair dela. O argumento é pesado, guerreiro no amarela. Vocês querem paz com guerra, eu quero sair dela. O argumento é pesado, guerreiro no amarela. Vocês querem paz com guerra, eu quero sair dela. O argumento é pesado, guerreiro no amarela. Vocês querem paz com guerra, eu quero é sair dela. O argumento é pesado, guerreiro no amarela.